Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos dar continuidade à nossa devocional, hoje compartilhando sobre o capítulo 38 de Gênesis, que relata a história de Judá, um dos filhos de Jacó, e Tamar. Antes de começar a leitura, eu quero compartilhar com vocês que nós ultrapassamos uma barreira que pretendíamos ultrapassar, na verdade, no mês de janeiro. Mas em dezembro mesmo, o Senhor nos deu a graça com um grande aumento do número de pessoas que estão ouvindo o sermão pelo WhatsApp e também pessoas que ouvem pelo blog. O nosso objetivo em dezembro era chegar a 1.400 ouvintes, mas nós estamos com 1.530 ouvintes ao final de dezembro. E agora o nosso objetivo para janeiro sobe então. E passamos a orar ao Senhor para que Ele nos conceda 1.600 ouvintes. Você pode colaborar com isso, com o anúncio do Evangelho, orando. Você pode colaborar também passando o número do nosso telefone, como muitos têm feito, e passando o endereço do blog logo 7.blogspot.com, blog logo 7.blogspot.com. Se o Senhor nos der graça, nós queremos atingir 1.600 ouvintes agora dessas devocionais e atingir mais países. Também atingimos mais dois países no mês de dezembro. Passamos à leitura do capítulo 38. A história de Judá e Tamar. Aconteceu que, nesse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem de Odolã, que se chama Ira, ou Irã. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamada Suá. Casou-se com ela e a possuiu. Ela concebeu, deu à luz um filho. O pai o chamou de Er. Outra vez ela concebeu e gerou um filho que chamou de Onã. Quando estava em Quezibe, engravidou novamente e teve um outro menino que chamou Selá. Mais tarde, Judá casou com Er, seu filho primogênito, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus reprovou severamente as contínuas atitudes perversas que Er, o filho mais velho de Judá, praticava, e por esse motivo o fez morrer. Então Judá orientou Onã: Vai à mulher de teu irmão, cumpre com ela o dever de cunhado, casa-te com ela e suscita uma posteridade a teu irmão. Ora, Onã tinha consciência de que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações sexuais com a viúva de seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou irado com a atitude desobediente e egoísta de Onã e o matou também. Então Judá pediu a sua nora Tamar: volta à casa do teu pai e mora lá como viúva, até que meu filho Selá se torne adulto, porquanto temia que ele viesse a morrer por algum motivo, como ocorrera com seus irmãos. Sendo assim, Tamar voltou a residir em casa de seu pai. Passaram-se muitos dias e a filha de Suá, a esposa de Judá, morreu. Quando Judá encerrou seu luto, foi até Timna com seu amigo Irá, o Adulamita, a fim de observar os trabalhos de tosquia do seu rebanho. Esse fato foi comunicado a Tamar: eis que teu sogro sobe a Timna para acompanhar a tosquia de suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, abandonando as roupas próprias de viúva, cobriu o rosto com um véu, com a intenção de não ser reconhecida, e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho para Timna. Ela agiu dessa maneira porque percebeu que, embora Selá já tivesse se tornado adulto, ela ainda não lhe tinha sido oferecida em casamento. Assim que a avistou, Judá pensou que fosse uma prostituta, pois ela havia ocultado seu rosto. Não percebendo que se tratava de sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e a convidou: vem, deixa-me possuir-te, porquanto não podia imaginar que aquela mulher fosse sua própria nora. E a mulher indagou: que me darás para coabitares comigo? Ao que ele replicou: eu te mandarei um cabritinho do meu rebanho. Todavia ela retrucou: se me deres um penhor de garantia, até que o mandes. E ele questionou: ora, que garantia queres que te deixe? E a mulher prontamente lhe pediu o teu selo com o teu cordão e o cajado que seguras. Então Judá entregou os objetos solicitados e seguiu com ela. Tiveram relações sexuais e naquele mesmo dia ela engravidou de Judá. Tamar retornou para sua casa, retirou o véu e voltou a colocar a mesma roupa tradicional de viúva. Mais tarde, Judá mandou o seu amigo Ira, ou Irá, levar o cabrito prometido e trazer de volta os objetos que havia deixado com a mulher, mas Ira não a encontrou. Então perguntou aos homens de Enaim: onde está aquela prostituta mística que costumava ficar na beira do caminho? Mas os homens responderam: jamais houve uma prostituta mística nesta cidade. Ira voltou, pois, junto a Judá, e reportou: eu a procurei, mas não me foi possível encontrá-la. Também os homens do lugar me asseguraram que jamais viram uma prostituta mística ali. Então Judá concluiu: que ela fique com tudo, que não zombe de nós, pois eu enviei o cabrito, mas tu não achaste. Passados uns 3 meses, foram levar notícias a Judá: eis que a tua nora Tamar prostituiu-se e ficou grávida por causa da sua má conduta. Então Judá a condenou: tirai-a para fora de casa e que seja queimada viva. Assim que a agarraram, ela mandou dizer a seu sogro: sim, estou grávida do homem a quem pertence isso. Vê se o Senhor reconhece a quem pertence esse selo, esse cordão e esse cajado. Judá os reconheceu e declarou: Ela é mais justa do que eu, porquanto não cumpri minha palavra, dando-a como esposa ao meu filho Selá, e nunca mais teve relações sexuais com ela. Quando chegou o tempo do parto, descobriram que Tamar ia dar à luz a gêmeos. Durante os trabalhos de parto, um dos gêmeos colocou uma das mãos para fora. A parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso dele e afirmou: Foi esse quem saiu primeiro. Contudo, aconteceu que ele recolheu a mão e foi seu irmão quem de fato saiu primeiro. Então a parteira exclamou: Tu abriste teu próprio caminho, e portanto o chamaram de Pérez. Em seguida saiu seu irmão, que lhe tinha o fio escarlate no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Essa é uma história que relata, irmãos, o pecado de um dos filhos de Jacó. Uma série de pecados aconteceram aqui, pecados que desagradaram o coração de Deus. Algumas informações históricas para você ampliar o seu conhecimento desse capítulo, duas na verdade. Os eventos narrados nesse capítulo alertam para os perigos que Israel, como povo de Deus, teria que enfrentar proximamente caso permanecesse entre os cananeus. Isso porque, meus irmãos, os cananeus eram idólatras e serviam outros deuses e tinham outros valores e outros costumes. Você pode verificar no capítulo 16, no verso 16. No Egito, os israelitas eram segregados porque os egípcios os desprezavam. Capítulo 43, versículo 32. Capítulo 46, versículo 34. O povo de Israel, enquanto viveu ali, conseguiu desenvolver-se como uma nação. Era o nascedouro da nação de Israel, depois dos patriarcas e do início da história de José, que nós vimos ontem. Então, o povo de Israel foi se multiplicando no Egito e foi se constituindo não só como uma tribo, mas ou depois 12 tribos, mas como todo um povo. O povo de Israel no Egito conseguiu permanecer sem perder a sua identidade. As atitudes de Judá contrapunham-se às de José. Você vai verificar no capítulo 39 essa questão. Então, Judá, aqui relatado, se contrapõe à postura do seu irmão José. Judá, que vai dar origem ao nome judeus, que era constituído basicamente pelas tribos de Judá e tribo de Benjamim, na parte sul de Israel, chamado Reino do Sul. A atitude de Judá que se contrapôs à postura ética de José deixava muito claro a superioridade de visão e liderança de José. Não é nem possível comparar a visão de fidelidade a Deus, santidade e superioridade na visão de liderança de José com Judá, a quem coube comandar Israel na sua geração. Por isso, José se tornou o grande líder da sua geração na sua família. Capítulo 37, versos 5 a 9. José foi separado a contragosto dos irmãos, pela força do mal, da malignidade dos irmãos. Mas Judá separou-se voluntariamente. Ele saiu de perto da família por um tempo, voluntariamente, a fim de tentar melhor sorte entre os cananeus. Adulão era uma cidade que ficava a sudeste de Jerusalém. Você pode conferir no segundo livro de Crônicas, no capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 7. Como você vê, esse é um livro mais histórico e que aponta mais para uma questão do pecado de Judá. Mas nós temos uma proposição para a etapa conclusiva da nossa devocional. Vamos concluir a devocional com a seguinte proposição: enganadores são enganados. Os enganadores também são enganados. Judá, filho de Jacó, desceu de Hebrom e hospedou-se em casa de uma adulanita que se chamava Ira. Nessa ocasião, algumas situações aconteceram, as quais contribuíram. Perdão, eu falei uma, é um, em casa de um adulanita que se chamava Ira. Nessa ocasião, algumas situações aconteceram, as quais contribuíram para que se desagregassem mais ainda os membros da família de Israel. Chamava-se Jacó e teve o seu nome trocado para Israel. Judá tomou por mulher a filha de um cananeu e a possuiu. Tendo a mulher concebido a criança, foi chamada de Er pelo pai. O primeiro filho se chamou Er ou Er. O segundo foi chamado de Onã. O terceiro filho foi chamado de Selá. Como de costume na época, Judá arranjou uma esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar, como nós vimos. Er se tornou um homem mau perante o Senhor, completamente desagradável ao Senhor, completamente contrário à vontade de Deus que foi transmitida a Abraão, Isaque e Jacó, depois Israel. E por causa de sua maldade, ele acabou morrendo. Segundo o costume da época, Judá disse para que seu segundo filho, Onã, possuísse a mulher viúva de Er e suscitasse descendência para o seu irmão, para que o irmão mais velho, que não teve filho, tivesse descendência. Esse era o costume da época. Segundo o antigo costume do Levirato, homem casado que não teve filhos teria o seu nome perpetuado através de descendência gerada pelo seu próprio irmão. Embora o costume do Levirato tenha vindo bem depois, algumas orientações de Deus já estavam presentes e vieram a constituir, então, a normativa para o Levirato, para garantir a descendência do irmão que morreu, a linha sucessória do primogênito, sobretudo, e para garantir a proteção à viúva. Então, segundo o costume do Levirato, já começado aqui no aspecto de orientação, de ordem, o homem casado que não teve filhos teria o seu nome perpetuado através da descendência gerada pelo seu próprio irmão na linha sucessória com a viúva. Mas esse irmão não teve também uma boa conduta. Ele tinha relações sexuais e quando ia culminar a sua relação sexual, ele jogava os espermas fora. Nesse caso, Onã e Tamar deveriam dar sequência sucessória à família. Todavia, Onã não quis gerar descendência para o irmão falecido, e quando se relacionava com Tamar, ejaculava na terra. Onã não queria que o descendente de Er assumisse a condição de herdeiro do primogênito e, como tal, líder da família e líder dos seus bens, proprietário dos bens da família, porque era assim o costume entre eles. Sendo assim, Onã, também um homem mau, tinha relações sexuais com Tamar, mas jogava o sêmen fora para que ela não concebesse. E acabou perecendo também, acabou morrendo também. Judá, filho de Jacó, era tolo e considerava Tamar uma mulher de má sorte, e não estava disposto a fazer com que o seu terceiro filho, Selá, a possuísse com medo. Se morreu o primeiro filho, se morreu o segundo filho, eu não vou entregar meu terceiro filho porque é capaz dele morrer também. Ele era um homem tolo, distante do coração de Deus. E por causa disso, ele evitou que o seu terceiro filho, Selá, a possuísse. Judá disse à viúva para voltar à casa de seu pai e esperar até que seu filho mais novo estivesse pronto para o casamento. Então, em certa ocasião, após a viuvez de Judá, Tamar preparou um plano para se relacionar sexualmente com o sogro Judá, para que, concebendo, tivesse a dignidade restaurada. Porque se ela não tivesse descendência da família, ela estava comprometida, socialmente, estava, sem resguardo social, ela estava sem proteção da sociedade na época. No máximo, seria acolhida na casa da sua família, mas isso ainda em posição de vergonha. E ela tramou uma determinada situação para que ela mesma pudesse se relacionar com o sogro, a saber, Judá. Judá achou que ela era uma meretriz e ela deveria estar vestida de modo bastante exótico, porque a consideravam uma meretriz especial, uma meretriz mística, uma meretriz, né, com características diferentes das outras. Ela devia estar vestida de modo bastante exótico. Mas a Judá achou que ela era uma meretriz. E pelo momento de prazer, aceitou lhe presentear com seu selo, com seu cordão e com seu cajado, que eram símbolos da vida dele, símbolos da autoridade dele, símbolos da família dele, símbolos da descendência que ele tinha de Abraão, Isaque e Jacó, que passou a chamar-se Israel. Eu sempre repito, porque há pessoas que estão começando a ouvir agora. Então, Jacó, depois de um encontro com Deus, passou a chamar-se Israel. Judá possuiu a Tamar. E ela concebeu, ela engravidou e concebeu do seu sogro. Judá considerou que estava tendo relações sexuais com uma prostituta cultual e mais tarde perguntou sobre ela para recuperar os seus objetos. Como eles haviam combinado, ele mandaria um cordeirinho para ela e ela devolveria esses objetos tão importantes simbolicamente para Judá. Mas quando foram procurá-la, ninguém as encontrou. Mandou perguntar sobre a prostituta e recebeu a resposta que não havia nenhuma prostituta cultual naquele lugar. Ele aquietou-se, mesmo desejando recuperar os objetos que lhe concediam sinal de proeminência, de destaque, de sentimento de pertencer à família de Abraão e dos outros patriarcas. Depois de 3 meses, recebeu a notícia que a nora viúva tinha adulterado e estava grávida. Ele não teve dúvida, irmãos, irmãs. Ele mandou matá-la e queimá-la. Na sua rigidez e na sua maldade, na sua corrupção de coração, ele mandou matar e queimar, porque ela tinha adulterado e engravidado. O terceiro filho, ele não quis dar, para que ela pudesse ter um descendente, da sua família. Mas a hora que ficou sabendo que ela tinha adulterado e estava grávida, na informação, pelo menos, que ele recebeu, não teve dúvida. Mandou matá-la e queimá-la como castigo para a prostituição da filha de um sacerdote. Judá quis enganar a nora, mandando-a embora, e foi enganado por ela. Tamar mandou avisar a Judá que o homem que a possuiu era possuidor do selo, do cordão e do cajado. Judá reconheceu os objetos imediatamente e reconheceu que, apesar da trama de Tamar, ela era mais justa do que ele. Ao não permitir que o seu terceiro filho, Selá, gerasse com ela um filho e lhe suscitasse descendência. Judá nunca mais a possuiu e Tamar concebeu a gêmeos, que foram chamados de Peres, e Peres estará na linhagem do Messias Jesus, e Zerá. Aliás, a genealogia de Jesus, que desemboca lá em José, para manifestar a sua natureza humana, embora ele tenha sido gerado por semente do Espírito Santo, por obra do Espírito Santo, no ventre de Maria, ele tem uma história. E essa história está ligada a muitos elementos absolutamente contrários ao que nós poderíamos imaginar de uma linhagem perfeita, de uma linhagem de homens e mulheres que nunca pecaram, de uma linhagem de pessoas absolutamente idôneas. Não, não, não. Jesus teve na sua ascendência a história de muitas pessoas que eram marcadas pelo pecado, já apontando para o fato de que ele veio para salvar os pecadores, a começar na sua própria família. Ela concebeu a Pérez e Zerá. Tamar concebeu. E mais uma vez, a família de Jacó foi marcada pelo engano. É bom você lembrar, e se você está ouvindo pela primeira vez, que Jacó era um grande enganador. E mais uma vez, a família dele passa pelo drama do engano. Nessa vez, todo o engano que aconteceu. Judá tentando enganar a Tamar, Tamar enganando a Judá e toda uma série de ocorrências contrárias à vontade de Deus. Eu encerro essa breve devocional nesse capítulo, irmãos, dizendo o seguinte: além de Jacó, que passou a chamar-se Israel, além da sua família e toda a humanidade, todos os homens e mulheres precisam passar pelo vale de Jaboque. Eu vou repetir: todos os homens e mulheres precisam passar pelo vale de Jaboque, o vale que Jacó passou e teve um encontro com Deus, uma transformação real. Teve a mudança do seu nome e foi abençoado, e a partir de então deixou de ser enganador para ser Israel, porque teve o um encontro com Deus. Então, todos os homens e mulheres precisam passar pelo Vale de Jaboque. Sem passar pelo Vale de Jaboque, ou Val de Jaboque, não há conversão. O Val de Jaboque é o sinal do encontro com Deus, é o sinal da transformação de vida e transformação de caráter e transformação da história da família. Todos precisam ter um encontro com Deus que lhes altere o curso da vida, que lhes mude a vida e retire a característica do engano. Sem o Vale de Jaboque, nós vamos permanecer como humanidade enganadores. Mas se passarmos pelo Vale de Jaboque e tivermos um encontro face a face com Deus, resumindo, se você tiver uma experiência real com Deus, que altere o curso da sua história, altere o modo de pensar, sentir, agir, sem que você tenha um encontro real com Deus, tanto você como a sua família vai ser marcada pelo engodo, pelo engano. Mas quando nós passamos pelo Vale do Jaboque, e eu lhe dou testemunho disso porque há 35 anos eu passei pelo Vale de Jaboque, vai para 36, e minha vida foi passando por um processo de santificação extraordinário, e coisas que eu fazia abandonei imediatamente e depois outras com o passar dos meses e depois outras com o passar dos anos. E não vou dizer a você que depois disso não houve erros. Houve erros. Houve erros. Mas uma vez que você tenha passado pelo Vale de Jaboque, uma vez que você tenha tido um encontro real com Deus, Deus vem ao seu encontro e lhe chama a atenção, e lhe corrige, e lhe transforma. E educa você, porque ele corrige e educa quem ele ama. Ele transforma a sua vida e você volta para o caminho. Eu encerro essa palavra dizendo a vocês, em nome de Jesus de Nazaré, tenha um encontro real com Deus hoje. Você que está me ouvindo em várias nações, entregue o seu coração a Jesus. Eu quero lhe dizer quatro coisas somente para encerrar. Deus te ama demais. Essa é a primeira. A segunda, todos nós pecamos e fomos separados da presença de Deus, destituídos da glória de Deus. Todos nós. Toda a humanidade. Não foi só Judá, não foi só, não foram só outros homens e mulheres, não. Todos nós pecamos. Então, se você acha que não pode chegar a Deus porque você é um pecador, você está equivocado. Deus te ama demais. E toda a humanidade é pecadora. Essa é a segunda palavra. A terceira palavra é que Deus providenciou uma maneira de nos reconciliar definitivamente com Ele, se nós permanecermos nele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Preste atenção nessa palavra. Deus amou você de tal maneira que enviou Jesus ao mundo para que, se você crer, se você vier a crer nele, para que você creia nele, se você crer nele e o aceitá-lo como Senhor da sua vida e Salvador dos seus pecados, você não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E em quarto lugar, primeiro, Deus ama demais você. Segundo, todos nós somos um pouco como Judá, cada um numa área diferente. Muitos na mesma área, mas são várias áreas de erros humanos. Então, centenas numa área, centenas em outra área, mas todos pecaram. Mas Deus providenciou Jesus. E se você aceitá-lo como Senhor e Salvador, hoje, agora, onde você estiver, você vai passar pelo Vale de Jaboque. Você vai ter um encontro face a face com Ele. É só você dizer a quarta palavra: eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quero ser batizado e andar atrás dele. Eu quero ser seguidor de Jesus. Sou um homem ou uma mulher cheio de falhas, cheio de erros, cheio de pecados, mas se ele me aceita, eu quero ser um seguidor dele. E sendo um seguidor dele, eu tenho certeza que ele vai me corrigir de coisas grosseiras rapidamente e depois, ao longo do tempo, ele vai me corrigindo passo a passo de pecados que eu conheço, depois ele vai me corrigindo de pecados que eu nem conheço, pecados ocultos, como diz no Salmo 139, Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelos teus caminhos eternos. Ele vai te sondar e vai te mostrar, e você vai pedir perdão, e ele vai te perdoar, porque é o desejo dele. E se você aceitá-lo hoje como Senhor e Salvador, você vai se tornar um discípulo de Jesus. Vai procurar uma igreja idônea, vai ser batizado e vai se tornar um seguidor de Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe nessa palavra e que esse capítulo 38 sirva para mostrar que, assim como Judá, toda a humanidade precisa ter um encontro face a face com Deus. Se não for assim como Jacó, que teve o um encontro face a face com Deus e passou a chamar-se Israel, se não formos como José, que foi um homem temente a Deus, mas formos como os filhos de Judá, Judá e os filhos dele, nós morreremos espiritualmente. Nós morreremos eternamente. Então, não deixe para depois. Hoje é o dia de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós. Sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.